Isso mesmo, viu? Geralmente, as coisas que se perdem se acham logo também. É mesmo? Um brinquedo se perdeu, não sabe onde andará. De uma ideia se esqueceu, mas que dilema, não tem problema. Mas se um dia se perder, voando pelo ar, o seu caminho já vai ver, você vai encontrar, irá encontrar. Ah, eu não sei, senhor. Pois se perder a direção é confiar na intuição. Pois saiba que se você não souber mais aonde deve ir, esqueça o que ficou pra trás e siga em frente, bem contente, pro lugar que é só seu. Pra onde vou seguir? Eu sei que o que se perdeu, você vai encontrar.